Recadinho rápido em menos de 2 minutos, mas que dessa vez pode ser que passe um pouquinho de 2 minutos, por ser a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui sozinho. O Igor, que é o apresentador do podcast, não pôde participar desta vez, então coube a mim a trazer os recados do programa. Primeiramente, dizer que o podcast de hoje se trata de um Tanaka Sentai extra, olha só. Para ser sincero, eu nunca soube ao certo se um dia eu chegaria a editar este programa, né? Pra vocês terem uma noção, ele foi gravado em maio de 2015 e ele era programado para ser o Tanaka Sentai 7, e se não me engano, sai no dia 20 de julho de 2015. É, eu acho que atrasou um pouquinho, né? Tá, eu confesso, foi por incompetência minha na parte da edição. E por conta disso ele acabou ficando no limbo, mas resultou naquele hiatus e em toda a reformulação do Tanaka Sentai, que voltou este ano melhorado. Ou seja, serviu pra uma coisa boa, né? Mas enfim, o motivo pra trazer ele justamente agora é porque eu tava avaliando todas as gravações antigas que eu tenho guardado, passando um pouquinho de vergonha, é claro, mas eu cheguei à conclusão de que esse podcast era o único aproveitável que valia a pena lançar ele. Claro, eu deixo um pequeno aviso referente à qualidade técnica, porque ela tá bem abaixo da média. Na época, os membros do Tanaka tinham microfones bem ruins e a gente não tinha tanta experiência na coordenação de uma conversa, mas eu garanto que eu fiz o melhor para tentar restaurar o áudio. Eu confesso que em pequenos trechos eu não pude fazer nada, então tem um pouquinho de ruído e eu já peço desculpa se chegar a incomodar um pouco. Mas eu digo que, mesmo assim, vale a pena ouvir, porque acabou sendo uma conversa bem interessante sobre Gatchaman Crowds. Além de tudo, muito divertida. Tem umas piadas que, ó. E um outro fator muito importante que me motivou a editar este programa foi porque no último dia 27 de julho de 2016, o Portal Tanaka completou 2 anos de existência. E Omedetou, Shinji! Então, lançar esse podcast foi uma forma minha, como editor, de presentear toda a equipe do Tanaka e todos aqueles que nos acompanham, né? Como se fosse uma pequena homenagem ao Tanaka Old School, só que com um pequeno refinamento do estilo atual moderno do Tanaka Sentai. E claro, sem esquecer do Leonardo Souza, do site e podcast AoQuadrado.do, já que ele foi o convidado deste programa, sendo que nós gravamos ele 2 vezes. Então não seria justo nunca lançar esse podcast, né? A gente teve todo o trabalho para convencer ele a gravar pela segunda vez e nunca lançar seria mancado. Então fica com uma pequena redenção de minha parte. Tá vendo, Léo? Eu sabia que um dia saía, hein? Conseguimos! Agora você pode parar de me cobrar. E por último, destacar que quando nós gravamos esse podcast, a segunda temporada do Gatchaman Crowds, a Inside, não havia saído. Então, tudo que falamos relativo ao futuro da série na conversa foi com base em nosso achismo. Só que apesar disso, a gente vai acabar gravando futuramente um novo podcast sobre a série de Gatchaman Crowds, muito por conta desta segunda temporada e porque a concepção dos participantes sobre a série mudou bastante desde a época que nós gravamos. Tá ouvindo, Léo? Fico avisos de futura gravação. Então fiquem de olho no Tanaka, porque alguma hora iremos revisitar novamente o universo de Gatchaman. Bem, é isso. Mandem e-mail sobre esse podcast ou sobre qualquer outro para tanakasentai@gmail.com. Assinem nosso feed que estará na postagem. Para quem tá ouvindo por iTunes, não esqueça de deixar sua avaliação lá. Nos acompanhe em nossas redes sociais também para mais novidades. E também gostaria de deixar um muito obrigado por todo o apoio ao Tanaka durante esse tempo. Que esses 2 anos sejam os primeiros de muitos e que o Tanaka possa crescer e melhorar cada vez mais. E a partir do próximo programa voltaremos com nossos podcasts principais. Então continue acompanhando o Tanaka Sentai. E agora aproveitem esse programa extra e espero que gostem. Vindos de terras distantes, onde os monstros fazem as leis e os desenhos tailandeses corromperam a mente dos homens. Eles vieram salvar a todos. É, aquelas. Rafael Padilha, a enciclopédia viva que já morreu. Gatchaman é um anime de drag queen. Leonardo Bonkoski, o editor movido a café gelado. Vocês conhecem o personagem de Gatchaman que só tem um nariz? A Hajime Itinose? Leonardo Zeferino, o fudanche do Boticário. Você pode desligar se não gostar, mas eu não recomendo. Leonardo Souza, o podcaster de Gatchaman. E a conexão à internet do Brasil nunca permitiria a evolução desse anime. Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord. Se o Facebook é o Galaxy da vida real, então o Mark Zuckerberg é uma trap. E juntos, nós somos o Tanaka Sentai! Hoje a gente tá aqui com um Sentai extra, um sexto Ranger, ou mais comumente conhecido como convidado. Leonardo Souza se apresentando. Eu sou colunista e participo do podcast Manga ao Quadrado, colunista lá no site aoquadra.do. E eu vim participar porque Gatchaman é um assunto bem interessante. E ele já deu a pauta então, né? Que eu não preciso, sou host, mas não preciso dar pauta, né? Porra, tá no nome do negócio, o cara baixou sem saber. Verdade, bom ponto. Então hoje a gente vai falar de Gatchaman, o Krauts. E talvez o original, só que ninguém viu o original, então a gente pode cagar a regra do original também. Eu vi. Olha só, então a gente tem alguém aí que viu o original. Não vou poder cagar. A gente vai falar da temática, da estética, da parte técnica. Vamos lá. Gatchaman Crowd saiu em 2013. Ele saiu em comemoração a 50 anos de Gatchaman. Uma curiosidade sobre Gatchaman interessante é que teve 3 temporadas principais, sendo que, se eu não me engano, só a terceira veio ao Brasil, que era Gatchaman Fighter, ou não, é GeForce Fight, alguma coisa assim. E é que ficou mais conhecida. Tem muito episódio que você acha no YouTube que tá em japonês ainda, mas que não vieram pra cá. E menos que vieram pra cá vieram meio sorteados, tá ligado? Aquela época de manchete, episódio sorteado e reprise de não sei o que, cagação de regra. Ou um detalhe, eu acho que é 40 anos, porque tá aqui escrito que foi de 72. Comemoração de 40 anos. E ele vem sendo uma comemoração, um pouco ainda de homenagem, né? Ele tem várias homenagens ao original, principalmente nos nomes do personagem. E ao mesmo tempo, vem ser uma subversão não só de Gatchaman, mas da imagem do herói em si, né? Da imagem da salvação da Terra. Ele funciona com um sistema bem diferente do anime original, que usava a equipe Batman, que era bem simbólica, né? Os heróis escolhidos, eles tiveram que ser aprovados pra estar ali. E faz uma coisa que muda esse sistema. Não é um sistema tão militar quanto o Gatchaman antigo. O Gatchaman Crows é um sistema mais horizontal, sem uma pirâmide de liderança, fora a pequena liderança que tem do Urso Panda, que ninguém liga. Eles são escolhidos do nada, né? Não sei de onde que ele tira a lógica de escolha. O random teleporte lá e descobriu o cara. Olha só, você é tipo Power Ranger, assim. Não, mas Power Ranger tinha uma lógica. Tinha que ter uma asiática pra ser amarelo, uma patricinha pra ser a rosa. E eles tinham que usar as cores dos uniformes também. É bom que Power Ranger é preconceituoso, né? As tinha que ser amarela, o Ranger negro tinha que ser o preto e por aí foi. O herói é o branco. O herói é o branco. O Crowds, ele foi dirigido pelo Kenji Nakamura, que ele também dirigiu C e Tsuritama. C, que tem um nome lá bem confuso, e Tsuritama. O character design também é de um cara que já trabalhou com o Kenji Nakamura, né? Character design não, mas o diretor de arte sim. E ele tem até uma pegada meio Tsuritama no sentido de ser bem coloridão, né? O Gatchaman, ele tem esse aspecto do mundo positivo, otimista, mega colorido, com cabelos com faixas horizontais. Eu não sei se isso se deve a, sei lá, usar as cores pra passar alguma impressão. Me parece mais o novo padrão de animes que tá surgindo ultimamente. É uma coisa bem usada, não é uma coisa tão 3D, não que seja 3D. Na verdade, tem sim, tem um sentido. Tem, mas eu não sei se o principal ali mesmo é isso, é mais o estilo de arte que é assim mesmo. Eu acho que eles escolheram porque pra deixar a coisa mais vívida mesmo, pra passar uma ideia de um mundo bom. É, porque o enredo de Gatchaman é bem otimista, né? E tu tá vendo a partir da visão da Hajime, que é a pessoa mais otimista do mundo, sabe? Então. O mundo, ele é bem colorido pra combinar bastante com a Hajime, né? Ele é o mundo pelo ponto de vista daquela menina maluca, né? Isso pela iluminação. Se a gente pegar os novos animes que são baseados em animes antigos, como Gatchaman é baseado em uma obra antiga, pega, sei lá, novo character design de Digimon, ou até o... aquele do Dorombo lá, que eu não lembro o nome. O Yatterman é bem pastel, velho. Eu acho que é mais iluminação, as cores ali são vívidas também. É mais colorido, mas tipo, não é definido por ser colorido, é só mais colorido porque é, tá ligado? Porque as pessoas gostam mais de uma coisa mais clara. No Gatchaman faz sentido. E tipo, é tudo mais chamativo, sabe? O olho das personagens tem um milhão de tons ali, né? O cabelo, que é um negócio que me incomoda muito, porque chama muita atenção, ele é cheio de faixas horizontais, assim. Ele é um negócio, não é só colorido, sabe? Sim, pra pensar agora também, eu não acho que eles teriam feito sem pensar nisso antes, porque eles se preocuparam com muitos detalhes nesse quesito de cores. Como os olhos do Panda lá pelos últimos episódios, quando ele toma a decisão dele. Que é bem, bem legal. As cores estão bem vivas mesmo. Tanto que combina bem com a temática otimista da série, né? Vocês perceberam que a cidade também é viva? O fundo meio que se mexe. Tem alguns elementos bem chamativos também que saltam os olhos. Sei lá, a meu ver, Gatchaman fala sobretudo sobre a interação. Então isso é meio que importante, tá ligado? Vamos discutir isso mais pra frente, né? A animação é relativamente fluida, né? Eu, pelo menos, não vejo nenhum problema gritante, assim. Só tem um ou outro que é frame, que é um pouco mais mal desenhado. desenhado. Sim, sim. É, isso sempre tem, né? Tem o 3D. Eu quer dizer, tem o contraste do CG que é usado ali. Eu normalmente tenho muito problema com CG, em Gatchaman não tive tanto. Eu não sei se eles souberam suavizar ou se eu simplesmente achei as armaduras muito legais e esqueci essa porcaria. Eu nunca me importo, mas pra mim foi ok. Não, o CG foi bem mais suavizado do que em muitos outros que a gente vê por aí, né? A cor das armaduras também ajudou bastante. A gente tá falando desse negócio das cores. Se tu fizer um paralelo com a cidade, eu acho que fica menos destoante, assim. E ele usa nas armaduras. Ele não fica usando em personagem, como alguns outros animes fazem, que aí sim fica destoante, né? O cara é 2D e de repente ele vira 3D. A real é que ele usa em personagens algumas vezes. Você não percebe, mas tipo, tem uma vez ou outra que eles usam em personagens. Sim, sim, sim. Eles usam no encerramento nos personagens. Fica um pouco estranho você ver a Hajime. Isso fica bem claro, assim. Sim. Essa parte das armaduras me lembrou um pouco o Tiger and Bunny. Só que em Tiger and Bunny ainda ficou bem pior, porque, eu não sei, acho que eles não souberam animar bem. Não, é porque Tiger and Bunny tem bem menos budget, né? O character design também é muito, muito maneiro, né? Do Gatchaman. O cabelo, principalmente. Não. Tirando o cabelo. Que isso, cara? O cabelo do Berg é estiloso. Ah, o cabelo do Berg é estiloso. Do Joe, cara. Do Joe é vermelho e verde. Cala a boca. O Berg é o cabelo dele, saca? Ele não tem um rosto. Ele não tem olhos. Ele tem olhos, cara. São olhos vermelhos. Tipo Sharingan. Não lembrava. Mas, tipo, o Berg, ele tem esse negócio de não mostrar muito o rosto. Então, tudo bem ali. O cabelo pode chamar atenção. O problema é que nos outros personagens chama muita atenção. É na Gurezia, a filha do cara, que tem, tipo, 8 anos, ela fez luz no cabelo. Eu acho um conceito legal. A filha do hacker, né? Uhum. O cabelo do Joe, quando ele tá normal, que tá amarrado, tá bem comportado. Depois que solta, que fica totalmente espirocado. Da onde vem o vermelho? Porque quando ele amarra, o cabelo não tem vermelho. Tipo, ele soltou, pintou o cabelo. É pra simbolizar o fogo, cara. Que ele queima por dentro quando vai ser um herói. Ele é uma poli? É aquele negócio que passa água fria e quente e o cabelo dele muda de cor? A gente tá realmente perdendo muito tempo com o cabelo. Não era importante? Não, é importante, relevante. Na minha pausa aqui, cabelo, 2 pontos. Na real, todos eles podem ser feitos pra vender boneco. Botou água quente, fica de uma cor, botou água fria, fica de outra. Botou ali só pra ilustrar. E por isso que eles têm essas listas, porque a pessoa bota um pouquinho de água quente, um pouquinho de água fria, porque é uma boa, realmente. Tipo Hot Wheels. Mas deve ser louco pra quem quer fazer cosplay, né? O cara se fudeu pra fazer uma peruca dessa. Deve ser foda. Mas, tirando o cabelo... Tirando o cabelo fica careca, né, maluco? Meu Deus, cara. Agora, tentando falar um pouco mais sério, esse negócio das listras no cabelo, até das cores, é uma coisa de um estilo bem hippie mesmo, bem, sei lá, anos 70, parece. Até as roupas deles são um pouco hippie. Eu acho que a questão da caracterização em si é bem boa, assim. O rosto dos personagens é bastante identificável, né? Todos os personagens tu consegue identificar pelo rosto, pelas cores. As cores são bem aproveitadas no personagem em si. Ah, as músicas, né? Uma curiosidade é que a trilha sonora do Gatchaman Chronicles é do mesmo compositor do Gurren Lagann, Taku Yuasaki, o nome do compositor. Uma coisa que eu queria falar, uma transição entre a animação e a música, é a abertura, porque a abertura eu acho legal que eles vão passando os personagens e vão mostrando a armadura deles só quando eles aparecem no anime, pra não dar spoiler. Uhum. Geralmente tu assiste um anime e o cara, tu vê, tipo, todas as respostas na abertura, né? E a música também da abertura é bem legalzinha. A abertura é boa, cara, ela chama Crowds, ela fala um pouco da temática do anime, de você não tá sozinho, temos que trabalhar em multidão. Isso é interessante. E eu gosto bastante também do encerramento do Gatchaman, porque ela toca no momento que vai ter o gancho pro próximo episódio, ela começa a tocar. Ah, e aí sim, ela vai subindo. Aí dá um clima pro episódio que eu acho bem legal. A conexão do fim com o encerramento é muito bom. E eu acho o encerramento muito bom por mostrar justamente essa questão da cidade, pessoas e elementos, tudo em movimento e é tudo colorido, tudo vívido, né? Além de abertura e encerramento, a música de transformação também é sensacional. Ah, sim. Sempre quando eles vão se transformar, toca aquele... Essa música é legal porque eles trabalham com uma coisa de pista e consequência, assim, que toda vez que tu ouve a música, tu vai ver uma coisa muito legal, e aí sempre vem, e é empolgante. A música, ela gera muita expectativa durante o episódio. Por exemplo, naquele episódio da Hajime no túnel, em que ela vai enfrentar o Load pela primeira vez, você percebe ela andando e toda aquela cena de destruição, e daí a música sobe e o episódio acaba. Isso me deixa muito puto. Mas é um cliffhanger bom, né? Gerou o sentimento que era pra gerar, né? Te deixou na expectativa. Eu só me imaginei vendo semanalmente aquilo. imagina. Mas ele tem uma pegada técnica que combina bastante com a cena de ação também, isso eu acho bem legal. Na real, eu acho até mais legal do que a parte do Gatchaman, que é a parte instrumental que vem depois, né? Isso é muito bem feito. Eu não sei se tem muitas músicas, né? Eu acho que não, né? Tem essa e tem algumas músicas clássicas, quando aparece o Load ou o Percat, sei lá. Uhum. Porque é um pouco clichê que eles fazem aquela música clássica básica de vilão, mas pelo menos é um bom oposto do som eletrônico dos heróis. Som à parte, direção. Cara, eu gostei da direção. Achei que eles têm umas sacadas muito boas de ângulo, de ponto de vista, ligado? Como, por exemplo, na última cena... Não, na cena do ovo, aliás, em que acontece aquele encontro lá entre o maluco do cabelo estranho e a Hajime. Pra uma cena daquela importância, o ponto de vista é bem estranho. E mesmo assim fica legal, porque você se sente na multidão, vendo de longe aquilo. Não, nossa, eu achei isso bem fraco, porque tu tá colocando o ponto de vista distante e artificial demais, saca? Por uma cena muito, muito visceral, o ponto de vista do espectador é distante e artificial, porque ele é estático e a personagem vai se afastando. Não soa violento, soa engraçado, soa galhofa até. Mas é que Gatchaman não é um anime violento, entre aspas. Mas a cena é violenta. Sim, mas imagina, sei lá, um embate entre polícia e traficantes sendo vista de uma pessoa que tá no meio da multidão olhando de longe. É um ponto de vista frio demais, se tu for pegar desse ângulo. Principalmente porque todo mundo ali conhece a Hajime, saca? É um Mas a Hajime não é uma personagem muito profunda. Tipo, ela é meio ferramenta. Não é questão de ser profunda, é questão de que a cena em si ela é graficamente impactante. E o ponto de vista que o diretor te coloca é numa câmera estática que começa próximo e aí ele vai se afastando. Assim. Ela até vai pra trás e tem um. Não sei se é um murinho, é uma parede. E ela vai pra trás dessa parede e começa a gritar. É uma censura, né? Eu falo, censura... o que tá acontecendo ali, velho? Não, mas é esse tipo de sensação que passa, saca? Não é engraçado, Rafael? Não achasse engraçado também? Sim, sim. Se fosse 5 segundos, eu até acharia ponto dramático, mas eu vou ficar assim 5 minutos. Mas eu queria saber se tem algum outro ponto, porque o Igor, até onde eu sei, ele só não gostou dessas cenas. O que mais não gostou da direção? Da direção? Tem umas questões de transição que eu não curti, mas não acontece tanto, mas tem umas transições bem estranhas, tipo, a Hajime tá lá lutando e corta e ela tá no esconderijo. Assim, né? Todo mundo lá lutando e ela saiu. Ninguém sabe se ela saiu, por que ela saiu. Ela simplesmente tava indo pra luta, cortou, ela tá no esconderijo, sem roupa, armadura no caso, né? E falando com o primeiro-ministro. Isso mas, eu achei estranho também, mas se você pensar que ele tem tipo um teleporte, que é praticamente instantâneo, fica. Não, mas estranho, a questão mas não é fazer sentido. A questão é sim. Conectar uma cena bem à outra, sabe? Essa acho que a direção peca nesses dois pontos, assim. Mas assim, são esses dois pontos. Repensando o anime, assim, a direção é realmente boa. Tem uns quadros bem interessantes, assim, uma composição bem interessante. O Igor falou que ele acha meio rápido os cortes, assim. Eu acho que isso, em algumas vezes, pode incomodar, mas em outras é mais sutileza, porque ele não fica jogando na cara do telespectador o que tá acontecendo, tipo, explicando e tudo mais. Ele deixa bem sutil e bem vago até, se tu entende, se tu presta atenção. Uhum. Então tem cenas, tipo, o Joe, ele tá num lugar e aí vem um carro na direção de um casal e aí não mostra o que acontece, mas aí depois mostra o Joe indo naquele mesmo lugar, colocando uma flor no lugar, mostrando que eles morreram, obviamente. Só que eles conseguem ser bastante violentos, assim, mas sem mostrar. Não precisa ser gráfico pra ser violento. Tu sente a morte dos caras, mas não é berserk a parada. Isso faz parte de sutileza também. E também, se tu parar pra pensar até nessa questão, tu até torna aquela morte mais uma. É, sim. Porque tu não tá mostrando, tu não tá dando muito impacto pra aquela morte, e aquela morte é mais uma, como se fosse algo comum, assim, saca? É, mas também ele é bem... Não, mas isso é bom, eu não tô criticando, tô falando que... Mas ele humaniza o Joe porque, tipo, o Joe ele se preocupou em ir lá, porque, sei lá, nunca vi o Batman colocando flor pra um aleatório que morreu, entendeu? Exato, o exato. Superman, sei lá. E eu gosto também bastante que ele se entende, ele entende o visual que eles têm. Então, por exemplo, como os uniformes têm muito neon e a música eletrônica e tudo mais, eles fazem bastante cenas de noite ou dentro do túnel, em lugares fechados pra destacar mais o neon. Menos quando a cena é pra ser durante o dia com todo mundo, né? Mas aí é coisa de roteiro. Tem até umas cenas de transição de tempo, acho que até no primeiro episódio, que tipo, tá, ele quer passar o tempo, passar um dia, né? Aí ele vai mostrando várias cenas, uma das cenas é o Tsutsu varrendo algum lugar. E aí nessa cena de transição de tempo ele já mostra mais ou menos como é que é o poder do Tsutsu, né? É um negócio super supérfluo no anime que ele já dá alguma informação pro espectador. Quando ele explica o poder da Utsutsu, que ela mostra lá, tipo, ele não vai e explica no infográfico. Ela pega a florzinha, bota numa mão, bota na outra e explica visualmente o que que é. O Leonardo, o convidado, ele falou que, como ele disse, ele não perde muito tempo explicando. Ele dá pequenas pistas e você vai pegando aquilo. E essa cena da Tsutsu varrendo, a primeira vez que eu vi, eu li assim, porra, cara, será que é um erro da animação? Colocaram duas delas? Será que ela tem uma irmã, duas pessoas? Eu não faço ideia. Mas aí, de repente, ela fala, pô, eu tenho um clone assim. Beleza, matei, entendi. Isso é tipo super en passant, né? No decorrer do episódio. Ele não dá muito foco pra isso. É uma cena de transição, né? Já tem uma informação ali. Eu acho isso bem legal. Ô, Igor, e isso também é sobre a parte dos alienígenas também, né? Que é... Pô, tem um panda que fala, um cara que parece ser fodão, mas eles não falam bem de onde eles vieram. Até que ele fala, ah, eu sou só meio humano. Mas eles falam. O negócio do alien é pra... O Gui, ele é homossexual, né? E a Radmela não se importa com isso, mas pra mostrar que a sociedade entende essas coisas. Sim. Pai aparece, americano, é um cara, panda que alien. Fala e ninguém acha estranho. Tem isso aí de ter essa brincadeira com alien, gaijin, qualquer pessoa fora do Japão, qualquer pessoa estranha no Japão ser tratada como um alien. Acho que até o termo que eles usam significa mais ou menos isso. Mas também tem o fato da série original ter esse negócio de contra-aliens, outros planetas. Tanto que era GeForce Galactic Patrulha, alguma coisa assim. Eu só não entendo como um bando de cara vestido de pássaro ia lutar contra alienígena. Já foi pior. Agora eles têm armadura. Antes eles davam uma capinha de pássaro e um capacete de Power Rangers com um escudo na frente em formato de bico. E um bando de cara de colete colorido vai salvar quem, né, cara? Só que agora eles são só um bando de cara colorido no Gatchaman Crowds. Antes era meio que uma organização inteira. Os Gatchaman eram os escolhidos pra pilotar os robôs, os drones e representar a nação ali. E era uma coisa mais uma super equipe. O capitão ia lá, apontava, você cuida dos controles do avião. Eles tinham um jato, que era meio que o símbolo. O jato tinha o formato de um pássaro, que é como eles viajavam pros lugares ali. Eu sei que o Bearcats, ele era bem diferente no original. Ah, não, era outro personagem, né? Ele tinha o nome Bearcats, né? Tem umas homenagens ali, mais de um personagem ao original. Sim, tipo, o X é uma referência ao vilão principal do Gatchaman original. O Galax, que tu pode pensar que tem a ver com Samsung Galaxy, talvez até tenha a ver, mas também tem a ver com a organização do Gatchaman original, que era o Galactor. Tinha o Joe na equipe clássica também. Eu ia chegar nesse ponto, porque tem uma brincadeira ali no anime Gatchaman Crowds, que é meio pra quem acompanhou o Gatchaman original, porque no Gatchaman original, o Joe morre. E quando chega aquele episódio em que o Joe enfrenta o Berg, ele sai todo quebrado, cara. Você acha realmente que ele não vai sair daquela vivo, tá ligado? Tanto que ele acaba com ele mentalmente e fisicamente ali naquela luta. E fora que também eles meio que fazem uma brincadeira mostrando que o Joe poderia morrer, que é o passarinho vermelho pegando fogo enquanto tá voando lá com o JJ. Sim, mas isso também é uma referência ao anime original. Uma que no original o vermelho era o líder, não o panda, tipo, era o velho esquema de Super Sentai, vermelho é líder. Assim, a cor nesse aqui não significa porra nenhuma, né? Só... Que cor? Nem tem cor. E ele mostra um pássaro pegando fogo, mas tipo, o avião deles que eu falei agora há pouco, a nave deles, ela era meio que vermelha e branca também. E uma das cenas mais memoráveis do anime, que é uma das poucas cenas que eu realmente lembro da minha infância, é quando todos os Gatchaman, eles se unem no jato pra um embate final, e o jato deles vira tipo uma fênix pegando fogo, tá ligado? E atacando o inimigo, que é o grande sacrifício dos Gatchaman na última série. Isso encerra todas as séries dos Gatchaman. E no final tem meio que uma homenagem a isso, que daí mostra só o vermelho coisa, tipo, os outros descartados e só o vermelho. É uma fênix e virando o Joe ataca fênix. Lá o chão. Os aviões de papel caindo. É uma menção à abertura de Gatchaman, que era todos eles meio que pulando também. No caso, as capas deles, eu não sei como era, tipo, baixo, eles abriam e voavam e faziam aquela mesma formação que os aviões de papel faziam em direção ao chão. Olha só. Meu Deus, tem uns especialistas em Gatchaman e nem sabia, hein? É muito detalhe. Mas é um negócio assim que possa super whatever, né? Acho que tu ter assistido e não assistido. É que nem Atterman. É tipo, se tu assistir, beleza, vai ser uma experiência ótima, é divertido. Se tu assistir original, tu vai ter uma experiência a mais. Vai ter, tipo, além da comparação com o antigo. Sim, sim. Mas não é algo que influencia no roteiro, né? Isso que é bom, né? Tudo, tipo, não é dependente. O roteiro não é dependente. Uma diferença que tem entre o Yatterman e o Gatchaman é que no Gatchaman Crowd você não precisa ter assistido o original pra entender. Tem algumas sutilezas de referências lá, mas o Yatterman, ele tem um quê de continuação, mas você não precisa ter necessariamente assistido o original pra entender o que tá acontecendo ali. Exato. Mas conceitualmente é bom tu ter assistido, ter alguma noção de super-herói, coisa assim, pra te pegar um pouco do tema, né? Sobre esse negócio de ele ter um roteiro que é mais flexível pra você entender, isso é bem visível também se tu comparar o episódio 13, que é o OVA, com o episódio 12, que tem umas cenas que ela é a mesma cena, só que eles meio que mudam o roteiro e ela faz sentido dos dois jeitos, tá ligado? Já puxando o roteiro, estruturalmente falando, ainda não vamos falar do plot em si, eu acho que, assim, o primeiro episódio é um pouco problema, né? O primeiro episódio é aprovação, tipo, se você passar por ele aguentando a Hajime, você vai gostar de Gatchaman. Eu não desgosto da Hajime, o meu personagem detestável do primeiro episódio era aquele loirinho chato. Só que os próprios personagens falam isso da Hajime, que ela era irritante no começo, e é tipo como você se sente assistindo o primeiro episódio. Eu não gostei dela desde o começo, mas eu continuei na raça, infelizmente, tem sorte. Eu não sei porque as pessoas não gostam dela, cara, tipo, ela é a pessoa mais bem sata do primeiro episódio, cara. Tipo, as pessoas têm poderes, têm armadura de android, vamos meter porrada, vamos lutar, vamos usar que é divertido. Não tenho que ser uma pessoa séria porque um velho tarado me perseguiu, me deu um caderno maneiro e falou que eu tenho que fazer as coisas que ele quer. Não é assim, caralho. Não, mas tipo, no começo, esse negócio de caderninho e tal, meio chato, mas estruturalmente falando assim, do primeiro episódio, o problema é que ele não é sobre Gatchaman Crowds, né? Ele é sobre alguma outra coisa que ainda não é Gatchaman Crowds e vai virar Gatchaman Crowds no segundo episódio. Podia ser sobre Gatchaman Crowds. O antigo Gatchaman, né? Pra tentar soltar a responsabilidade de lutar contra o mestre, fazer uma subversão. Chamar o público que era fã do anterior, e aí quando chegasse achando que ia ser só luta contra a alien normalzinha, tem uma virada. Ah, não, pode ser, mas tu entende que fechado assim, né, tu pensar no anime fechado, aquele primeiro episódio não é nem a introdução ainda, né, a introdução é no segundo episódio. Eu lembro da minha primeira reação ao primeiro episódio, que, você tem esse caderninho aqui, você pode escrever o que você quiser falar pra gente, você pode falar com a gente, tipo, por voz. Eu olhei assim, pô, eles não ouviram falar em celular ainda, o que é essa merda? Isso até tem um sentido na temática, mas daí a temática a gente fala depois. Mas mais na frente, não no episódio. Uhum. No episódio. Sim. É engraçado isso mesmo. Mas desse primeiro episódio, eu acho que talvez eles podiam ter juntado o primeiro e o segundo pra fazer uma trama mais coesa, mais fechadinha, assim. É mais uma introdução, de fato, no primeiro episódio, né? Mas é uma introdução da introdução ainda, não é nem a introdução em si. É, exatamente. É a apresentação de personagem, basicamente. Eu acho que ainda, falando de estrutura, ele dá uma corrida grotesca no final, né? E ainda no episódio 11 ele perde muito tempo expondo, né? Ele acaba sendo expositivo demais na questão do impacto da Hajime nos outros personagens. Isso a gente vai falar mais nos personagens, eu acho, mas no episódio 11, realmente, a metade do episódio é basicamente expondo como que os personagens evoluíram. Não deixa o telespectador entender nada, tu manda tudo direto, assim. Eu acho uma das piores coisas do anime, porque tu não tem o teu poder de interpretação, é basicamente o anime te explicando e te obrigando a escolher aquele tipo de desenvolvimento do personagem, não tem graça, sabe? Mas no resto ele até consegue. O roteiro é interessante porque ele consegue esconder bem muitas coisas, né? Ele consegue, tipo, isso aqui tem um problema, mas tu não sabe qual é esse problema ainda. Daí ele vai trabalhando. O próprio Katze, né? O Katze é isso. Olha esse cara tem um problema. E mesmo assim, o próprio Katze, eles não lutam com ele diretamente numa porrada louca. Ou ele não fica mandando minions, né? Coisa assim. A construção dos conflitos é bem mais inteligente nesse sentido, porque eles lutam fisicamente, mas eles também lutam pela mídia, lutam pela internet, e isso. Deixa os conflitos mais interessantes de acompanhar. Não é só, tipo assim, tu sabe que eles vão perder se eles vão lutar direto um a um com o cara. Então eles lutam de outros jeitos e tal. E o próprio Katze, ele usa outras pessoas, ele se transforma nas outras pessoas. E só pra situar que a gente esqueceu, o roteiro foi escrito por 3 pessoas diferentes, só que a maior parte, durante 8 episódios, foi pelo Toshiya Ono, que é o mesmo cara que fez a parceria com o diretor no Tsuritama. Isso. E o Crowds é produzido pela Tatsunoko. O roteiro foi escrito por 3 pessoas diferentes mesmo? Eu não sabia, cara. Não, é que na verdade o Toshiya Ono, ele escreveu 8 episódios da série, daí teve um roteirista, o Shinsuke Onishi, que escreveu 2, e o Kenji Sugihara escreveu 2. Eu não sei, pode ser implicância minha, mas me parece que tem realmente mais de um ponto de vista ali na obra, tá ligado? Tem uma hora que eles estão querendo dizer, levando a história pra um lado, que é uma coisa mais internet, malefícios, a sua imagem na internet, suas ações, elas afetam ou não o mundo real. Daqui a pouco volta pros personagens, daí tem uma outra parte que já fala sobre essa homenagem aos Gatman. Eu acho que as coisas se relacionam bem até. É, acho que tudo no final vai se relacionar num grande tema, né? Nessa coisa do roteiro, eu falei que os conflitos são legais, que não é só o básico, mas tem um conflito no finalzinho, nos dois últimos episódios, eu acho, que é bem ruim, bem mal resolvido. A coisa dos crowds não poderem ser mortos. personagens falam, os Crowds são pessoas, você não pode matar ele, porque eu preciso usar minha espada, eu não posso matar ele, o que eu vou fazer? Vou dar uma espadada um pouquinho mais fraca. É tipo tu ver o Tsutsu com uma flor na mão, assim, a flor morre, daí quando ela usa a armadura dela, aquela mãozona, tipo, batendo no Crowds. E não mata. E não mata. Ele transforma um quadrado. O cara dando golpe de fênix lá na galera tudo, né? Não, ele tá dando golpe de fênix mais fraco, tá? Ele não tá só deu uma tostadinha de leve, assim, nada demais. É o que dizer. O cara praticamente disparou uma bomba atômica na meio da cidade, que, tipo, criou uma nuvem de cogumelo ali no bagulho, tipo, explosão. E foi fraquinho aquilo? Sério. Eu fico com muita pena do cara da espada. Ele não podia cortar as pessoas. Ele tinha uma espada e não podia cortar as pessoas. Não, mas ele enfia a espada na cabeça de um, tá? É, daí chama o menino, ó, cura ele aqui, porque ele é o vilão, mas a gente machucou ele demais. Desculpa, tá? Não, mas até nos Crowds ele dá uma espadada no Crowd e o Crowd não morre. Ele vira aquele quadradinho. É, porque é uma espadada mais fraca, né? Ele dá com o lado de trás da espada. Dá de ver ele virando a espada nessa cena. No último episódio, as pessoas estão controlando o Crowd. Tem um cara lá de cima de um prédio. Ele pega um Crowd que tá sendo controlado pelo Bag, sei lá o quê, e joga o cara de cima do prédio. E ele vira um quadradinho. Eu falei, nossa senhora, o cara não morreu. Isso aí que o Igor falou, que é meio apressado no final, porque eles não tinham tempo pra desenvolver um outro tipo de conflito, uma coisa de, sei lá, eles conseguirem ganhar dos caras de outro jeito, e aí eles tiveram que fazer isso aí mesmo, tipo, diz que é uma espadada mais fraca, diz que o fogo dele é menos fogo do fogo que era aí. Eles tinham que justificar o fato deles terem armaduras, então vamos bater numas pessoas aí aleatórias nos Crowds. Vocês não acham que isso é uma constante da questão de o anime ter tido 3 episódios e muito plot pra resolver em 3 episódios, né? Todo personagem meio que acabou subaproveitado, né? Tirando, eu acho que o Rui. É, e talvez o loirinho aquele, quem sabe? Joe também. Não, ele pode não ter sido bem trabalhado, mas ele foi bastante trabalhado. Ele teve bastante tempo de tela, pelo menos. Eu ia dizer que uma coisa que você pode ser apressado foi legal foi a parte dos aliens, que é meio que uma surpresa, tá ligado? Porra, tem esses aliens aqui. Só que a gente não precisa matar. Se você conversar com eles, né? Você vai perceber. A justificativa da Hajime é, né? Tipo, por que eu vou bater nele se eu não conheço ele? Mas é válido, cara. Tipo, é meio que uma subversão de, sei lá, de Shonen. Você já chega dando a porrada, né? Conversa com a pessoa, sei lá, você não sabe que ele tá ali. É um ser estranho, alienígena. Você quer matar ele sem motivo nenhum. É que você mata ele, você piora as coisas. É quanto mais e você aí? Mata, mais aparece. Mas eu acho que a Hajime, mesmo assim, é um personagem interessante de acompanhar. Porque no começo ela é irritante, de fato. Mas depois ela passa uma sensação de... Ela é tipo uma criança mesmo, que não mente, que vê o mundo do jeito certo. É super otimista, então é bom acompanhar ela. Essa questão do caderninho da tesoura realmente é, tipo, tá legal. Meio forçado, desnecessário. É muito chato. Olha, eu sou o taco de caderno, caguei. Queima essa merda. Mas a questão dela ser espontânea, ser feliz, aquilo faz muito sentido com o mundo, com o tema, com o desenvolvimento da parada. Então, ela é uma pessoa interessante dentro da obra, né? Eu pegava. 8 de 10. O Sugane, ele tem aquela visão clássica de herói, né? Que temos que lutar pela justiça, não sei o quê. Tanto que até o design dele lembra disso um pouquinho. Mas isso eu achava idiota. Tipo, eu gostei muito menos dele do que gostei da Hajime no primeiro episódio. Mas lá nos últimos, eles meio que explicam por que ele tenta ser tão sério, tão honrado, tanto samurai, um homem. Que ele realmente quer ser um homem de verdade, quer salvar alguém. Só pelas poucas palavras que o cara disse pra ele quando salvou ele. É, ele quer salvar o mundo, né? Todo mundo ali quer salvar o mundo. Isso Não, a Hajime quer se divertir. Cara. Não, a Hajime quer salvar o mundo se divertindo. E ela acredita que salvar o mundo envolva se divertir. Alguma coisa divertida. Exatamente. Salvar o mundo se divertindo. E isso é a temática também. Então a Hajime meio que personifica isso, né? O Sugane, ele é o desenvolvimento da obra, né? O amadurecimento da temática é o Sugane. Ele é mais a desconstrução, entre aspas, do Gatchaman, porque ele era o cara sério que depois começa a questionar a autoridade no fim também. Assim, mas tipo, o tema também que o anime trabalha amadurece da mesma forma que o Sugane amadurece, saca? Ah, tá. Eu entendi o que você quer dizer. Além do mais, ele amadurece junto com o tema. É, exatamente. Ele é realmente a personificação do amadurecimento daquela obra, né? Não sei se eu concordo com isso. O Tsugane, no começo, ele lembra muito mais o líder dos Gatchaman do que o líder do Gatchaman Crowds, fato. Ele é sério, ele, tipo, é honrado, ele é um homem de verdade. Tu pega o Gatchaman clássico, cara, não era o grande exemplo de uma equipe perfeita. perfeita, como eu tentei, eu acho que posso dar a impressão no começo. Tinha o cara que era o sério, ele era o líder, ele mandava nas coisas, as pessoas faziam as coisas, ponto. Tinha a garota que, sei lá, era anos 90, ela era uma garota. Isso definia ela como personagem. Um gordo, ele era comilão. E uma criança que eu não sei o que fazia lá. Fora o cara meio malzinho de fundo. Tem uma certa relação de alguns personagens ali meio, que os Gatchaman, eles não são um conjunto, pessoas que estariam no mesmo nicho, se tu fosse pegar separadamente. É diversidade. E eu posso dar a impressão no começo que o Gatchaman original era mais uma equipe centrada em militar, mas também tinha uma certa diversidade no meio. Só que os papéis são mais invertidos no Gatchaman Crowds. O cara que é o mais sério não é o líder. Sim, sim, eu te entendo. Eu acho até que essa questão da equipe eu acho muito confusa no Crowds. O líder não é o líder, né? Cara, o Pai Pai chegou, ele começou a achar, eu acho que eu sou o líder, mas ninguém nunca respeitou ele, isso é um fato. Acho que foi meio assim, porra, temos que decidir um líder, quem? Que tal esse panda? Mas enfim, voltando pro Sugane, ele não tem problemas com o personagem, ele também não tem, de fato, muitos conflitos, né? Ele também é um observador naquela história, ele não tem um arco de personagem, de fato. Ah, tem sim. Não, tem ele um muda. Mas isso é um arco, né? É uma coisa bem gradual e lenta, tu não percebe, não, tipo, tem uma cena que ele muda totalmente, mas ele vai mudando com o convívio com a Hadime, ele vai no trenzinho com ela lá. É uma coisa importante pra ele, porque ele vê que o cara dos bombeiros também faz caderninho da alegria lá. Então, ele pensa, tipo, ah, se até esse cara que então, é fodão é uma pessoa normal, eu também posso ser. Ele começa a ver que você ter uma profissão, tipo, um político, não faz de você uma pessoa mais importante que a outra. Não é porque você é um bombeiro que eu vou te dar mais respeito que o cara que é um catador de lixo. É você é uma pessoa comum. E ele começa a perceber isso convivendo com a Hadime. O ponto-chave disso é quando ele enfrenta lá o velho estranho, que eu não lembro o nome dele. É o Japinha. O JJ. Ele encara ele e fala assim, cara, agora a gente vai fazer como a gente quer, porque a gente que tá lutando, não é você, entendeu? É, de fato, ele tem um arco de personagem, ele tem uma jornada do herói, entre aspas, né? Mas eu vou continuar com o meu ponto, não porque não tem um arco de personagem, mas porque o arco de personagem dele é como se o Gatchaman, alguns personagens estivessem ali na moto e o Sugane estivesse no sidecar, tá entendendo? Tá chamando de Robin? Não, ele é um observador que ele tem uma jornada de personagem, né? Tem até uma jornada do herói. Só que é só pra tu entender o amadurecimento da história, tá entendendo? Eu vou continuar discordando, porque ele faz coisas. Ele é basicamente o segundo personagem mais importante dos heróis do lado da Hadime, porque ele é o que mais aparece junto com ela. Então ele tem conversas com todos eles, tem conversas com o Joe, que são importantes. Ele que vai atrás do Urui uma hora lá. Ele faz coisas, né? Ele não é só um observador. E ele é usado uma piada sem graça, né? Que é, sei lá, o que? No episódio 9, que ele começa a conversar com o Urui, ele sabe que o Urui é um homem, é uma mulher. Todo mundo já sabia disso, então ninguém mais liga pra essa porra da piada. De se usar lá no começo, mas naquela parte não tinha mais importância. Então... É, e fazer piada com o cara ser crossdresser é, né? Não, mas tipo... O que eu quero dizer é o seguinte. Quando ele vai procurar o Urui, o importante é o Urui, tá entendendo? Quando ele tá com a Hajime, o importante é a Hajime. Ele faz coisas, mas ele é sempre o observador. Tem até flashback dele. Flashback dele é pro Joe. É, só pra motivar o cara. Serve pro Joe, não serve pra ele. Tá, mas serve pra explicar quem ele é, pelo menos. Mas o flashback dele pra explicar quem ele é, tem uma função de fechar o arco de personagem do Joe. Tu ainda não entendeu, o Léo convidado? Entendeu eu o que quiser? Entendi, só. Eu só acho que é um pouco... Não sei, todos os personagens são meio que ferramenta, de certa forma, mas ele tem momentos que ele é personagem só pra ele também. Flashback, a cena que ele vai atrás do Urui, eu acho que mesmo que seja para o Urui, também é importante pra ele, porque ele é muito maniqueísta desde o começo. Ele fica, tem os bons e os maus. Por isso que ele, quando ele descobre que o Urui não é um cara tão malvado, ele fica meio impressionado e tudo mais. Eu acho que tem um arco aí, embora não, tipo, ele não é um personagem protagonista, ele pelo menos tem um desenvolvimento paralelo da história. Ah, mas porque... é isso que eu quis dizer, porra. Mas exatamente não, você tá, isso que eu quis dizer. Tá falando que ele é só um observador. Eu acho que, não, tipo, que ele é um personagem ele tá paralelo. Ele tá em cima da moto junto com ele. Ele tá em cima da moto. A moto é grande pra caralho. Acabou de gente. Vamos lá. Eu não sei porque não falou ônibus. Enfim, ele tá dentro do ônibus com o pessoal e, entendeu? Ele tá sendo desenvolvido junto com todo mundo. O que que ele especificamente tem que ser side story? Enfim, o Sugane é um bom personagem, né? Não tem o que falar mal dele, né? É um personagem interessante. O Joe é o personagem que eu mais gosto, cara. É o personagem que eu mais acho mal aproveitado, assim. O único momento do Joe lá mesmo é quando ele leva um pau do Katsu, né? Daí ele percebe que existem seres mais fortes que ele. E ele é uma formiga. E nesse momento ele começa a ter uma queda. Eu acho o conflito do Joe legal. E, tipo, não só seres mais fortes do que ele, mas pessoas mais importantes do que ele. Ele começa a questionar, porra, quem que eu sou? Eu sou um funcionário público. Minha vida é uma merda, caralho. Ele se acha fodão demais. E aí não quer competir porque ele é melhor que todo mundo, sabe? E aí depois ele percebe que ele não é fodão. Mas talvez ele esteja querendo cobrir essa inferioridade dele com esse... Ele parece meio Sasuke, assim. Eu concordo contigo. Eu acho que ele quer achar que é o melhor. Ele quer fazer tudo só ele. Só que como ele não consegue, ele se frustra, né? E ele tem medo de não ser o melhor. Tanto que ele podia estar numa posição melhor do que... funcionário público, só que ele não quis. Eu discordo com vocês dois. Eu acho que ele não se acha melhor. Ele quer que as pessoas achem que ele é o melhor, mesmo ele não achando isso. E quando ele perde a luta lá pro alienígena lá, ele expõe isso de uma maneira tão violenta, tipo, ele traz tudo isso à tona que ele fica até frustrado. Eu mas acho ele que ele não é os dois, é uma tridimensionalidade, tipo, ele quer ser fodão e ele não é, mas ao mesmo tempo ele dentro dele, ele sabe que ele não é. Não, mas ele quer acreditar que ele é fodão, saca? Ele quer ser o cara que vai salvar o mundo. Um verdadeiro conceito de herói. Exato. Ele acha que ele pode ser o super-homem, saca? Ele quer acreditar que ele pode ser o melhor, só que ele tem medo de não ser o melhor, no final das contas. E no fim, não é. Que eu queria dizer. E ele não é o melhor. Por isso que eu digo, o Joe, ele é o personagem mais Tanaka dali, cara. Ele é a definição de Tanaka. Ele é uma pessoa que ele sabe que ele é insignificante, ele é só mais um, mas ele quer ser melhor. Ele quer ter alguma importância. E ele descobre que, de fato, ele tem uma importância, ele é um herói no final também, quando ele dá aquele reboot dele. Sim, mas pra isso ele tem que se analisar, perceber que ele tá no mesmo nível dos outros, mas ele pode ser algo mais se ele se esforçar, se ele quiser. Ele não vai acontecer sozinho, tá ligado? Não, a questão é que, tipo, ele queria... Não, eu vou fazer isso sozinho, né? Ele é uma das facetas do herói clássico. Eu vou fazer isso sozinho, eu vou salvar essas pessoas eu mesmo. Ele chega pro Sugano e fala, não, sai daqui. Eu vou lutar com esse cara. Eu vou lutar, eu vou ganhar desse cara. E daí ele vai lá, ele toma um couro. E daí quando ele percebe, tá, eu não posso lutar sozinho. Ele tem o arco de desenvolvimento de personagem. E faz questão de mostrar uma cena dele lutando ao lado do Sugano depois. Pra mostrar quanto ele mudou. O que é legal é, tipo, como eu falei, ele usa o distintivo, não sei, o caderno vermelho. Que vermelho tecnicamente seria a cor do líder, que era o mais forte na série clássica, e daí eles fazem essa brincadeira contigo, que ele também bota um personagem que morre, então você fica nessa expectativa, ou ele é bom ou ele é ruim, ele fica se fazendo de foda ou ele não é foda, entendeu? Tipo, então o anime brinca contigo nessa parte. O meu problema com o Joe é que ele tem um salto no desenvolvimento de personagem dele gigante, né? Ele se frustra e ele some do anime, né? E daí de repente, tá, eu não tô mais frustrado. Não, ele aparece de vez em quando, sim. Ele aparece de vez em quando, mas ele não se desenvolve nesses... Ah, cara, mas é um tempo que ele precisa reavaliar a vida dele, pensar nas, tipo, pensar mas ele não reavalia. Não mostra, mas ele reavaliou. Ele ficou quieto um tempo lá sem ter porra nenhuma. Não, mas daí você tá. Você quer episódio do Shinji? Ai, meu Deus, o meditor, parabéns. Pula, vai. Sobe tu no robô. Tá colocando o valor que o anime não tem, saca? Eu acho que é tu que tá tirando totalmente isso. Ah, ele não tem, pronto. Mas o anime não mostra um monte de coisa. O anime, ele deixa tanta coisa implícita. Quer dizer que isso especificamente não tem? Eu nem acho que ele não mostra. Ele mostra ele no trabalho assistindo a TV com as coisas acontecendo, ele não fazendo nada, e a mulherzinha chega pra ele falar, ah, que merda, né? Ele não é um problema, tô nem aí. No último episódio mostra ele lá, nervoso com o cigarro. Mas é justamente isso que eu quero dizer. Nesses momentos que mostra ele, em momento algum ele se questiona, só que ele tá muito certo de que aquilo não vai pra lugar nenhum. Em momento algum ele diz, não sei, talvez vá pra algum lugar, não. Olha só, eu acho que tu tá, não sei, eu concordo agora com o Zé. Seguinte, ele mostra o cara se fudendo, depois ele mostra o cara, não é meu problema. Depois ele mostra o cara, puta merda, é problema de todo mundo. Eu também sou uma pessoa, eu tenho poder pra fazer, vou fazer. Então é tipo um arco de 3 atos, assim. Não. Eles não exploram muito, porque também, né, não precisa. Mas isso não sai muito do que eu acho. Porque olha só, o meu ponto aqui é que essa questão do não é o meu problema pra é o meu problema é muito abrupto. O que tu queria? Me fala, o que tu quer, Mario Alberto? É rápido, no último episódio que ele tá lá, de boa, e aí ele vê as coisas acontecendo, ele pega o cigarrinho dele, larga o cigarrinho, gachamento, tururu, sai voando. Sim, esse é o momento do desenvolvimento. O que eu quero dizer é o seguinte, ok, vamos, me acompanhe. Desde o momento que ele se frustra, até o momento que ele tá com o cigarro dele, ele não mudou nada, absolutamente nada como personagem. E aí chega o Sugano e fala, ah não, a gente precisa de ti. Daí ele chega e muda. Cara, eu acho que o Sugano já começou antes, quando ele começa com as mensagens do caderno, e fala assim, porra, eu sou essa pessoa por causa de você. Você já me salvou uma vez e falou que eu poderia, tipo, ser importante um dia também pra alguém. Então por que você não segue o seu conselho? Por que você não, tipo, vem pra cá, porra, eu tô morrendo aqui nesse canto. Ele evolui nessa parte, ele começa... Mas tipo, esse é o momento de evolução. O que eu quero dizer é, ele não mudou nada do momento que ele apanhou até o momento que ele tava lá tentando se salvar também, né? Ele tava só como mais uma pessoa comum. Ele não mudou absolutamente nada e ele só vai mudar nessa parte, sabe? Acho que ele não evoluiu nesse sentido, porque ele já era heróico antes, ele teve um balanço, uma crise, e depois ele voltou ao que ele já era. Então, tipo, não foi uma evolução que nem a do Sugani, que nunca foi aquela pessoa que ele era no final, ele evoluiu totalmente. Ah, não, mas mas ele Joe, ele foi o Joe, ele precisava aprender, e tá aí o que ele não aprendeu no anime, que o anime meio que propôs, mas não fez. Ele precisava aprender a importância de se trabalhar em grupo. Tu perguntou o que eu queria, era isso que eu queria. Porque o personagem, no final, ele tá trabalhando em grupo. Ele não tá lutando só ele sozinho. Sim, só que mas... tu não vê isso, saca? Ele é a mesma pessoa do momento que ele apanhou até o momento que ele vai salvar todo mundo, e ele só vai salvar todo mundo por causa do Sugani. É um pulo, saca? Ele... Será que isso não volta pro que vocês tinham falado antes, que ele fingia, tipo, ser foda, mesmo ele sabendo dentro dele que ele é significante, e aí ele tem que encarar toda essa insignificância, e por ele encarar isso, ele percebe que pra, tipo, ser um herói de verdade, ele vai precisar trabalhar em grupo, porque ele não é perfeito. Ele não é tão bom quando ele é... É, mas ele isso não mostra no anime, é isso que o Igor tá falando. Esse pedaço aí que ele sai dos Gatchaman, não acontece nada pro Sugani. Ele não se pergunta nada, saca? Sugani? Pro Joe. Você tá focando no outro conflito, porque não é só o bagulho de trabalho em equipe, mas é perceber que ele é mais uma pessoa e todas as pessoas podem ser heróicas ou não. Então, o momento que ele tá com o cigarro lá, ele tá vendo as pessoas normais ajudando, vendo policial, vendo tudo, e ele percebe que toda a crise que ele teve foi meio bullshit, assim. Ele percebe que ele tem que ser o herói que ele sempre foi. Então, eu acho que a evolução dele, eu acho aceitável, porque ele não é um personagem tão central e é uma crise só, não é uma evolução super que vai mudar. Talvez a vida dele. Não seja uma evolução, seja ele fixando o personagem dele. Tipo, antes ele era meio mais inseguro, ele teve que passar por essa crise pra ficar mais sólido nesse ponto, ligado? Nesse ponto eu concordo com vocês. Mas essa questão dele entender que ele é só mais uma peça é que não tem um desenvolvimento que é abrupto demais. É um eu acho que tem desenvolvimento no anime e ele é só mais. Ele é uma consequência disso. Porque eu ia achar chato se tivesse muito tempo dedicado pra desenvolver o conflito dele, sendo que o conflito dele é o conflito de todo o anime. Então meio que não precisa. Ah, não, mas olha só. Tu não precisa desenvolver. Tu mostra um negocinho tipo, ele tava andando na rua e tá acontecendo uma cena em paralelo, que daí é o plot principal, e aí, sei lá, tem um grupo de pessoas se ajudando, né, e aí ele olha essas pessoas e ele pensa, putz, se ajudar é legal. Agora eu tô entendendo o que você quer dizer. Você quer mas que isso acontece. Não acontece. Ele vê e reforça na própria cabeça dele que é assim, não. Não, no último episódio ele vê as pessoas se ajudando e ele volta a ser Gatchaman por isso. Não, mas é até só nesse momento. O último episódio inteiro é as pessoas se ajudando, só não mostra ele o episódio inteiro, mas onde é que ele tá no episódio inteiro? Ele não tá no meio da confusão? Ele não tava ali sendo levado com mostra isso, mostra. O Rafael entendeu o que eu quis dizer. Não mostra o momento em que ele percebe que ele precisa das outras pessoas pra que ele sente, né? Não é nem isso, é que não é gradual. Eu acho que tu tá sendo meio hater, tá? Porque essa cena do último episódio é exatamente isso, que ele vê as pessoas ajudando e vai ajudar, e tu tá dizendo que não tem essa cena. Eu meio que entendi o que o Igor falou. O Igor falou que, tipo, sei lá, momentinho mostrava, agora uma pessoa ajudou outra a pegar água, sei lá, agora um senhor idoso ajudou uma criança. Só que eu acho que seria tão idiota ficar mostrando tanto tempo. Eles iam perder tempo de anime. Não, mas isso para 5 segundos pensar, tipo, porra, onde é que o Joe tava? O Joe tava no meio da confusão. A questão aqui é a seguinte: não precisa perder tempo, porque eles já mostram o Joe nesses episódios. O meu problema aqui é que eles mostram o Joe, e o Joe, nesses episódios, até ele mudar, ele só reforça na cabeça dele que as pessoas se ajudarem não servem pra absolutamente nada. Ele olha as pessoas se ajudarem e ele fala, pô, isso é inútil, isso é completamente inútil. E em momento algum, não tem um momento que ele chega e fala, putz, talvez, quem sabe, mas é uma possibilidade bem baixa, que isso sirva pra alguma coisa. Não, isso não existe. Mas será que esses pensamentos de foda-se é inútil não é só ele tentando se convencer de que é inútil mesmo? Tipo eu agora, tipo, eu tô assim, porra, foda-se, o Igor é um idiota, não precisa ouvir ele. Mas lá no fundo, bem no fundo mesmo, pensando, pô, mas é, ele até que sabe o que tá falando. Só que é bem lá no fundo, passou o coração, sabe, chegou numa região negra. Daí passa essa parte e assim, não, ele é idiota mesmo. Não, é assim, tem várias linhas de pensamento. É que faltou gradualidade. Eu acho que tu é hater porque teve o gradiente, só que ele foi espaçado e aí tu não percebeu. Não é que ele foi espaçado, isso aconteceu no final, né? Não, mas essa cena dele olhando pra TV e falando não é meu problema, não é no final, é bem antes. Sim, mas aí ele tá reforçando. Não, ele não tá reforçando, ele tá criando, porque até aquele momento não tinha mostrado isso. Ele tá reforçando que as pessoas se ajudarem é inútil nessa cena. Na cabeça dele ele tá, isso é inútil, não vai dar certo, pô, todo mundo pode se ajudar que não vai dar certo, o mundo vai acabar, foda-se. Eu não sei onde, mas tipo, as pessoas realmente pensam em alguma coisa fixamente tentando se convencer, é normal, cara, e nem sempre tudo que tu pensa é a verdade. Às vezes tu fica repetindo aquilo mentalmente pra ti mesmo, na esperança de começar a acreditar naquilo. E como ele não fala, eu acho que tá interpretando errado, porque na minha cabeça ele não falou, tipo, isso não é problema meu, o mundo vai explodir de qualquer jeito. não, ele tá falando, isso não é um problema meu, o pessoal que é herói de verdade pode resolver. Ele não tá falando que, tipo, todo mundo vai morrer e foda-se. Não, ele tá achando que ele não é forte o suficiente pra salvar e outras pessoas fazem por ele. Calma, votação. Pra gente não ficar mais uma hora nisso, se vocês estão ouvindo esse podcast, comente aí embaixo o que você acha, quem tá certo, Leonardo ou o Igor, e foda-se tudo, a cena do Joey se transformando e pulando cerquinha é foda pra caralho. Sim, sim. Foda pra caralho. É foda, isso eu concordo. Só tem uma coisa que me incomoda no Joe, é no episódio 11 ele falar que é da relação dele com a Hajime, sendo que os dois nunca interagem. Isso não existe. Pelo menos. Tem negócio de ter a Hajime do Hajime no Ippo e o Joe do Ashita no Joe, eles podiam lutar e fazer um crossover legal nesse aí. Nossa, meu Deus, vai tomar... Não, vou embora, tchau. Oh, foi horrível. Essa nem foi a pior de hoje. A Otsutsu é outra que vai amadurecendo bastante com o decorrer da temática, né? Tem um problema com a Otsutsu que me incomoda um pouquinho. O conflito dela, eu não posso dar minha energia para outras pessoas, senão as outras pessoas vão sofrer e eu vou morrer. Só que em nenhum momento aparece ela tendo esse conflito. É, de fato. Eu ia dizer a mesma coisa. É porque ela é aquele velho personagem inexpressivo, né? É legal, mas não tem expressão. Não é isso. É que ela apresenta um conflito que não existe. Eu tenho medo de usar meus poderes porque eu vou machucar alguém. Sim, mas falando, eles não podem nem usar o recurso de tentar fazer esse conflito transparecer com alguma expressão dela, sei lá, uma carinha diferente, um rosto de dúvida, porque ela não tem expressão, caralho. Explica, mas não justifica. É, mas eu acho que esse conflito dela é mais off-screen, assim, porque basicamente se tá diminuindo, quando ela usa o poder, diminui a vida dela, o tempo de vida dela. Então, tipo, não teria muito como a gente ver isso, entendeu? Porque ela vai ficar, ela vai morrer mais cedo, mas tipo, como é que eu vou perceber isso no anime? Mas ela também pode sugar a vida dos outros, né? É, o medo dela é que ela pode machucar as outras pessoas. Ela fala, ah, eu não quero machucar os outros. Mas tipo, ela controla 100% o poder dela, 100%, em momento algum ela tem um descontrole, e ela também só usa pro bem, e ela se sente feliz, saca? Apesar disso, eu gosto do desenvolvimento que a Hajime faz nela. Eu gosto muito daquela cena que ela multiplica as florzinhas, as fitinhas lá e coloca no cabelo. Isso é um ponto que ela evolui, entendeu? Eu acho legal a armadura dela, que tem todos os negócios do conflito entre o lado direito e o esquerdo dela, entre um poder sugar a vida e o outro poder dar a vida. E quando ela não tá lutando, a roupa dela fica meio que uma camisa de força, um braço enrolado no outro, tá ligado? Pra não machucar ninguém. Eu acho que esse conflito dela, ele é mais psicológico do que físico, assim, porque não é tanto ela não quer tocar nas pessoas porque ela acha que vai matar elas, mas é que ela foi criada assim, provavelmente pra ela mesma não morrer, porque tipo, se ela dá toda a vida dela, ela morre. O cara fala isso, mano. Daí isso criou um pensamento nela de que ela não pode ser amiga de ninguém. E isso aí, só não é mostrado? Não, é mostrado. Ela, no começo ela fica falando mal da Hajime, ela fica, que mina chato, será que... Eu tenho que perguntar uma coisa, se o conflito dela é não machucar as pessoas, como é que ela aceita sugar a vida do Joe assim, tão de boa, tá ligado? Pô, você quer salvar eles? Então pega a minha vida. Tipo, tá, eu vou salvar eles, eu só vou matar meu amigo aqui, mas eles vão ver. Verdade, né? O Joe agora vai viver só 40 anos, eu acho. Ele fuma, ele não vai viver nem mais 10, cara, vai ver. É verdade, fudeu o câncer do cara. Mas a Tsutsu é interessante mais pela relação dela com a Hajime, né? É, essa parte psicológica é legal, mas o conflito dela físico realmente meio que não faz sentido. Eu gosto muito daquela cena em que eu não lembro quem tava tentando pegar ela, se alguém tava correndo atrás dela, mas é a cena que elas entram na loja, que elas começam a se esconder e lá sim, ela começa a aceitar a Hajime como amiga dela. Eu gosto muito daquela cena porque é uma passagem que me marcou com relação a ela. É engraçado tu parar pra pensar que, tipo, ela trata a Hajime como a melhor amiga e você não vê a Hajime tipo, tratando ela como uma melhor amiga, tá tratando como qualquer outra pessoa. A Hajime, ela trata todo mundo igual, então Isso é interessante. Aí entra na coisa, tipo, eu queria que ela me notasse. Com o tempo eu passei a querer que essa pessoa me notasse, porque a Hajime tem uma personalidade muito forte, cara. Tipo, por mais que ela seja chata, ela contagia o ambiente, ela direciona aquilo. Sobre esse negócio dos conflitos dela, eu acabei de lembrar de uma coisa, que ela tem medo de desaparecer. Ela chega a falar que ela tem medo de sumir uma hora, porque o corpo dela é estranho, ela pode, sei lá, fazer clones, sugar e dar vida. Então, ela diz que tem medo de sumir mesmo. Ela tem tanto controle sobre esses negócios aqui. E toda vez que ela aparece, toca a música do final do Hulk, né? Porque a vida dela é muito depressiva. É por isso que ela usa uma... que a armadura dela tem uma cabeça de força, já falei. O Pai Pai, ele tem esse conflito de eu quero ser o líder, mas eu tenho medo de me expressar. Eu tenho que ouvir o que as pessoas têm a dizer, senão eu não vou saber o que fazer. O que o JJ tem, a charadinha dele lá, senão eu não vou saber o que fazer, né? E aí a resolução do conflito dele é abandonar todo mundo e salvar as crianças. Aham, é. Ótimo isso. Líder. O Pai Pai, Pai Man, Pai Mei do Kill Bill, sei lá, ele tem uma cena que é uma das melhores de comédia, assim, que é a cena que ele vai atrás do Bear Cats e fala, nossa, agora eu vou acabar com esse filho da puta. tá sangue no olho, o olho dele fica até de outra cor, ele vai com toda vontade, ele chega na metade do caminho e fala, porra, eu sou um merda, eu sou a porra de um panda, e ele solta todo mundo e foge, tá ligado? O legal dessa cena é que ele se transforma nessa cena, aí você fica, agora vai, aí você vê ele voltando, assim. É a primeira vez que ele se transforma ainda, né? Se parar pra pensar, o JJ tava muito errado quando montou esse time, né? Porque puta que pariu, né? O RH do Gatchaman é foda, né? Nossa, mano, que líder de bosta, né, cara? O D é outro, decepção, né? O D, acho que ele não tem um conflito, assim. Ele tem aquele conflito de... Eu vou morrer, de, mas não. Ah, não use seu poder, senão você vai morrer e vai destruir a Terra junto. É, cara, não abre suas asas. E abre, é isso? Não, e no final, o pior de tudo, no final ele abre a caralho da asa, não acontece quase nada, e pior, na próxima temporada ele vai estar vivo. Não, mas faz isso, entendeu? Mas eles falaram. Não tem consequência, não tem... Não mata o Berg. Não morre. Corre, não... Berg. E diminui a vida da Otsutsu mais um pouco ainda, porque é certeza que ela foi salvar ele. Ah, é verdade, puta. Quando ele fala, não abra suas asas, cara, eu penso assim, pô, ele vai morrer se ele abrir as asas, ou ele vai destruir o mundo. Ou vai virar o Clovis Bornai, né? Cara, que é o caso. É certeza que na próxima temporada vai começar e vão bater na tecla de novo. Ó, você abriu aquela vez, hein? Mas não abre de novo, não, hein? Vai destruir a cidade. Sabe o que seria massa? Ele chega, ô, mano, esse negócio de abrir, não fez porra, não foi porra, tu é um merda. Abre essa porra aí, vamos resolver. É meu poder de tudo, eu acho que eu tenho um poder super incrível, mas não. É um poder merda. É tipo ele falando, aquela vez no meu planeta, se eu tivesse lutado contra o Berg, daí, tipo, eu imagino, você ia fazer o quê, cara? Ia ter uma luta anticlimática que não ia acontecer nada, né? Imagina. E um corte horrível, né? Porque, tipo, a luta dele daí corta, daqui a pouco ele tá em pé lá no lugar onde tá o Rui lá e, tipo, pronto, entrar o caderninho, é isso, cara. Sério. Não, e como que a camisa dele só rasgou atrás? Sendo que ele tava de frente pro Berg. Foi uma decepção, caralho, mesmo. A única coisa legalzinha é aquela armadura, eu acho meio exagerado, mas... Pessoas... Ah, eu gosto pra caramba. É, ele ficou glamuroso de dourado, só isso. Mas o pior pra mim é que a luta é muito anticlimática. O uniforme do Bearcats eu acho mais da hora que o do Oldie ainda. Durante essa luta, eu juro, eu fui na cozinha, peguei uma bolacha, deixei o PC rodando, voltei, vi o final da luta e não me preocupei em voltar atrás pra ver de novo. Eu não queria saber. O que vocês acham do Bearcats? Primeira coisa é elogiar a fantástica dublagem dele, que é a melhor da série. O dublador é foda, você queria o quê, cara? O cara que fez o Light e o Rin do Free, cara. Ele fez o Okabe de Steins Gate também e o Lourinho de Durarara, não é o nome. Enfim, o cara só dubla personagem maluco, ele é carismático pra caramba. O papel casou perfeitamente com ele. Berg, eu acho que a gente pode começar que ele é visualmente o melhor personagem. Ele é um demônio meio da luxúria, né? O Guilherme Briggs tinha que dublar ele, se esse Gatchaman pro Brasil. E visualmente ele é esguio, ele é meio andrógeno, né? Eu pegava. Porra. Hoje que der. Conseguiu mais que a Hadime? Claro, né? Não viu aquela voz, cara? Hadime é irritante. Porra, alto. Cabelão. Aquele cabelo, né, Léo? Imagina ele dentro de você que nem ele tá dentro da Hadime, é? Oxi, exagerou aí, hein? Que é, ele só entrou no coração dela. Ele tem essas representações do diabo, até sutis, né? Porque não é o que te joga na cara, é bem interessante. Uhum. Eu gosto da coisa de ele ser o oposto da Hadime. Os dois são meio caóticos, assim. Ela acha que tu tem que deixar as pessoas livres e as pessoas vão ser boas por serem livres. Uhum. E ele acha que se as pessoas estiverem livres, elas vão ser ruins. Tanto que no começo ele pega muita gente que tá fazendo coisa errada. Tipo, o cara que tá incomodando uma mina, ou a mãe que tá xingando o filho muito energicamente. Mas é como o Igor que, tipo, falou que ele meio que é uma representação do diabo. Então ele não consegue colocar sentimentos nas pessoas. Ele se aproveita de um sentimento negativo que a pessoa já tem. Ele amplia isso. Nesse sentido, a resposta dele pro doce mais doce é justamente a resposta oposta da Hajime, né? Porque a Hajime acredita que as pessoas se divertem ajudando as outras, e o Berg acredita que as pessoas se divertem vendo as outras sofrerem. É só explicando que esse negócio que ele chega e dá pra ela uma charada de qual que é o doce mais doce do mundo. Uhum. E não é o doce de batata doce, eu acho. Ele deixa essa dúvida no ar por um tempo e acho que ele não responde literalmente, responde. Né? Ele responde, responde. Ela, a Hajime responde. Mas enfim, não serve pra nada. É só ela ficou, tipo, 5 episódios pensando nisso. Ela entendendo um pouco o Berg, sim, no caso. Sim, né? É conhecimento entre os dois, mas tipo, é isso. E é justamente o oposto da resposta que ela dá no final, né? Porque a resposta que ela dá no final é, ó, todas as pessoas podem se ajudar se elas quiserem. E elas vão se divertir. E a resposta é elas se divertirem com isso. E como que a Hajime sabia que aquele monte de pessoa era o Berg? Foi as dicas que eles foram dando. Ela foi a personagem que mais conheceu e entendeu ele durante a série. Sim, sim. E desde o começo ela fica perguntando, pô, onde é que você tá, cara? Onde é que você tá? Ele numa rede social. Pô, por que eu não tô te vendo? E eles continuam falando, que ele nunca age por ele mesmo. Ele sempre fica observando as pessoas destruírem o mundo. E ela começa... Isso são pequenas dicas que vão dando até ela chegar à conclusão de que ele tá em todas as pessoas. Ele tá, tipo, nos sentimentos ruins de todas as pessoas, ou algo assim. É muito legal também que ele é um sentimento, ou, tipo, um personagem que as pessoas não aceitam. E ela tá disposta a aceitar ele ali. Só perguntar que veio à cabeça agora isso que tu falaste, dele tá dentro de todas as pessoas, dentro do sentimento ruim de cada pessoa. A partir do momento que ele tá dentro da Hajime agora, na segunda temporada, ele pode trabalhar um lado ruim dela? Eu acho que ele sempre foi esse lado ruim dela. Porque basicamente ela quer, de um jeito bom, ela quer o caos. Então, e ele também quer o caos, mas ele quer o caos ruim. Ela quer um caos de as pessoas boas. Então, os dois querem o caos, por isso que eles se juntaram, eu acho. Cada um vai trabalhar um lado do caos. O que o Bonkowski perguntou é se o Berg pode acabar forçando meio que uma descrença na Hajime, saca? Ah, acho que não. Acho que vai ser talvez um conflito dela dentro dela, de ela percebendo que, sabe, ele ficar dizendo pra ela, não, isso é uma merda. Ela vai ficar, não. Dá pra dizer, então, que a Hajime é o anjinho no teu ouvido e o Berg é o demônio no teu ouvido? Com aquela voz. Tá. Dá pra dizer. Assim, o Berkatsu é um bom personagem. Eu tenho uma reclamação. Eu não tinha pensado nisso até agora. Vocês não acham que ele tem um clichê meio desnecessário dessa questão dele ser uma criança? Tipo, não agrega nada ao personagem? Não, acho que isso combina porque por ele ser o caos, porque crianças são caóticas em geral. É meio que a temática do Coringa, né? Ele quer o caos pelo caos. É isso. Não, mas ele tem um flirt com o fato dele ser uma criança. O OG fala isso. Pra mim parece mais que ele é afetado homossexual assim do que criança. O fato o temperamento dele de ser infantil é que ele se diverte com o caos e ele não vai parar porque é isso que diverte ele. Então, dela até fala, tipo, você não para com coisas divertidas. A Hajime, ela meio que defende que todo mundo tem que se divertir fazendo o que quer. Uhum. Ela meio que luta pela liberdade, assim. E o Berg, ele se diverte causando mal para as pessoas. Então, ela tem que lidar meio com isso de todo mundo tem que ser livre, mas só que a liberdade de alguns pode ferrar a liberdade de outros. Então, por isso que ela trata ele bem, porque ela entende que ele tá só exercendo a liberdade dele, só que a liberdade dele, né, é ser um assassino maluco. Parando pra pensar sobre a Hajime também, como a gente tá falando que ele tem um ponto em comum que ambos querem o caos, só que ela meio que quer o caos pro bem, mas ele quer o caos pro mal. E pensando em todas as cenas em que ela aparece falando sozinha e procurando onde ele tá, até que e a gente pensando que ele é o demônio dela, ou seja, ele é um sentimento ruim dentro dela, que seria tipo, ela quer o caos, mas o caos pode não ser uma coisa tão boa. O anime inteiro é ela se encarando, ela encarando esse lado dela ruim. Nem dela, mas da sociedade. Exatamente, ela não tá encarando o lado dela, né? Ela tá confrontando o lado da sociedade, né? Sim, mas tipo, se num ponto de vista mais individual, ela tá tendo esse sentimento ruim dela mesmo sobre caos, ela ser a pessoa que mais encara, tipo, a pessoa que mais tem coragem de explorar esse tipo de coisa e ser sincera com ela mesma, então ela acaba... Ele mesmo fala que ele gosta do fato dela ser sincera. Essa é a sinceridade que atrai ela. É porque a Hajime, ela não tem esse lado negativo, saca? É porque a Hajime, ela não é exatamente personagem, né? Como a gente disse, ela é uma força, um recurso. Eu me referia mais ao ponto de ela não esconder o que ela pensa ou o que ela quer, entendeu? Tipo, eu quero matar esse cara porque esse cara eu não gosto dele. As pessoas normalmente escondem esse tipo de sentimento. Ela, eu quero fazer isso? Eu faço isso e ela fala que quer fazer isso e pronto. Ela é sincera com esse tipo de coisa. Isso tem a ver com o que o Léo Souza falou ali, de tipo, ela faz o que ela quer porque as pessoas têm de se divertir fazendo o que querem, só que ao mesmo tempo o Berg, ele se diverte fazendo com que as outras pessoas não se divirtam mais, né? Então ela tem que lidar com isso. Sim, foi por isso que eu pensei nisso. Eu concordei com isso, mas tipo... É porque tu foi mais rocambolesco aí, né? É que eu tava pensando, por que que ela que encontra ele? Porque tipo, até fiz uma piada com o fato de serem péssimos heróis, que eles meio que dizem, ele foi embora. Porque ninguém mais quer confrontar esse lado da sociedade ou de si mesmo de novo. E ela não fica em paz, porque ela tem que ser sincera com ela mesma. Ela entende que esse lado existe e vai sempre existir. E ela vai lá e vai direto nisso. É basicamente um cara que tem uma ideologia política muito forte, e aí ele encontra uma pessoa que é exatamente essa ideologia, só que levado pro mal totalmente. Então, sei lá, um cara que defende uma utopia, e quando ele chega nessa utopia, ele percebe que tem muitos lados ruins nisso também. Então o Berkatz, ele representa esse lado ruim da ideologia dela. E é até interessante porque ela não abandona ele, né? Sim, ela abandona porque ele tá certo. Ele vai sempre estar certo, não importa se as pessoas ignorarem ele ou não, entendeu? Ela não consegue ignorar ele. Ah, falando do Uruirui, eu tenho que começar fazendo uma pergunta pra vocês. A gente tá até agora analisando o personagem, levantando dúvida por que ele é assim, ou por que ele age daquele jeito, procurando coisas mais complexas, enrolando, fingindo, inventando coisa, cagando regra. O Uruirui, uma característica forte dele, que eu consigo entender na obra em geral, mas não pra ele, é ele se vestir de mulher. Por que diabos esse cara se veste de mulher? Eu tava falando isso com o Padilha hoje. Na cena que ele tem o pesadelo, quando o Berg ataca ele e tira o note de dentro dele, cara, ele tá com uma voz de mulher naquela cena. Ele tá agindo como mulher, igual, tipo, você pode ver a entonação de voz dele em nenhum momento da série é igual aquilo, naquele sonho. Então, eu acho que ele sempre quis ser mulher. E acho que também vem muita temática de usar a internet, de na internet você ser quem você é e, tipo, ir lá ele pode ser mulher. Sim, isso me lembra que, tipo, eu pensei muito sobre como eles usam o negócio da opinião formada na internet. É, tanto que tem várias pessoas que usam vários estilos diferentes. Uma é simplesmente verdadeira, a outra usa calcinha e sutiã no meio da rua, a outra é um gay, e daí tem um urso panda, não importa. Mas enfim, tem. Daí tem, porra, tem ele é um esse panda, cara. Ele é o mais diferente do grupo. Como mas pô, todos amam pandas. E como eles mostram isso, e é o negócio de aceitação e reclusão daquilo, tá ligado? Muita gente, alguns aceitam, outros reclamam, falam em cima, até usam isso pra xingar ele, aquele Okama maluco, bicha do caralho. E não com essas palavras, mas eles falam na internet lá um monte de xingamento. Eu acho até que isso gera um certo probleminha numas uma ou duas cenas. Que é tipo a Hajime dando a entender que o verdadeiro eu dele é ele sem a maquiagem, né? Não faz sentido isso, né? Ah, não. Se você sem a maquiagem é mais bonito. E aí, quando ele aparece sem maquiagem no vídeo, o Berg fala: nossa, que corajoso, apareceu sem a maquiagem. Eles meio que dão a entender que aquilo é uma maquiagem, é uma máscara pra ele, mas isso nunca realmente. Eu acho que isso é mais prático, porque realmente é o que ele usa pra se disfarçar. É, então, é algo totalmente prático, mas eles tornam isso conflito. É uma das muitas coisas mal trabalhadas na obra, foi verdade. O bom do Gatchaman é que tem muita coisa inútil que, tipo, ele levantou, tu pensa naquilo por 5 minutos, daí depois ele nunca mais vai falar naquilo e tu vai esquecer. Ele falou naquilo por 10 segundos e nunca mais, tá ligado? Ele não fica um tempão, ah, olha só, isso é uma máscara, isso é uma máscara, isso é uma máscara, e aí no final não é uma máscara? Não, ele não fica. Ele... O fato do Rui ser de mulher, isso é uma homenagem ao Berg original, porque se você parar pra pensar, o X era o vilão da série original, e o Berg seguia o X. E o Berg tinha todo um visual meio afeminado e tem uma própria roupa do Rui, que é homenagem a um visual que o Berg usa, porque ele se veste bastante de mulher no clássico. Esse Berg Case do Kraus também é bem mulher, né? Todo núcleo do Rui e do Berg é uma referência aos vilões. Até porque tem uma parte em que o Berg se torna o Rui, né? Tipo, ele basicamente copia o corpo. Bem, o Rui é o personagem principal. O arco de personagem dele é o plot principal. A questão dele acreditar no poder de todos, que precisa ou não precisa de super-herói, ele fica nesse conflito. Primeiro ele acha que não precisa, e depois ele vai reavaliando, ele vai entendendo pra que serve cada setor da sociedade, e ao mesmo tempo ele acha que, mesmo a gente tendo esses setores, a gente pode ter eles pra ajudar, e todas as pessoas ainda podem fazer sua parte, e isso tudo é o conflito do Uruin. Ô Igor, é legal que ele levanta o conflito do Lex Luthor durante a obra, né? Ah, sim! Tu leu também Lex Luthor Homem de Aço? Sim. Eu sou fã do Lex Luthor, cara. Pra mim, ele é o melhor personagem da DC. Melhor personagem da DC, concordo. Lex Luthor, ele fala, né? Ah, Superman. Porra, Superman só atrasa a humanidade. Não porque ele não ajuda a resolver o problema, mas justamente por ele resolver todos os problemas, né? Então a gente não fica pensando em como resolver os problemas por nós mesmos. E ao mesmo tempo, os Gatman, eles pegam um pouco do ponto de vista do Superman, que o Superman, ele não age apenas como um resgate, ele também é um símbolo. Ele instiga. Essa ideia entra em conflito uma com a outra. Então, o Rui, ele lembra o Zuckerberg, que vai fazer o Lex Luthor, ele lembra o Lex Luthor também. É tudo pensado, essa porcaria, né? Puta que pariu! Caralho, pensa só. O Rui é o cara da rede social, né? É. Que no mundo real seria o Zuckerberg, que na ficção seria o Jesse Eisenberg, que vai ser o Lex Luthor, que lembra o Rui. Quer ver o prego final pra esse caixão? O anime, a história acaba em 2016, que é quando lança o Homem de Aço, e é quando a rede social ali tá dominando tudo também, que até o primeiro-ministro usa. Nossa, a gente perdeu muito tempo nisso. Que o Rui, ele inicialmente ele começa com essa ideologia do Lex Luthor, que acredita que os heróis eles são um atraso, porque as pessoas não fazem por si mesmas e ficam esperando os heróis ou as instituições, inclusive às vezes os heróis representam as instituições, né? E que as pessoas deveriam fazer por elas mesmas, enquanto os Gatchaman, eles tentam fazer o que tá ao alcance deles, né? Isso inclusive é representado pelo próprio Joe, né? Que o Joe ele não pode salvar todo mundo, e daí ele tem esse conflito, que tá, ele não pode salvar todo mundo, mas ele vai salvar salva quem ele pode, junto com os amigos dele, junto com as pessoas normais e tal. Tanto que os próprios Gatchaman, com o tempo, isso é bem colocado no anime, eles vão usando mais o Galaxy, né? Uhum. No começo ninguém tinha o Galaxy, aí no final, além deles serem o Gatchaman, eles estão ajudando as pessoas através do Galaxy. Então eles não são só super, eles não vão salvar o mundo sozinhos, né? Eles vão agir como heróis e como pessoas normais também. O super-herói, o arquétipo do super-herói, ele sempre se apoiou muito no Ubermensch, um conceito explorado pelo Nietzsche, que diz que as pessoas já são independentes de uma força maior. Elas fazem a própria moral baseado na vivência social. Então, o Superman, ele sempre foi isso, e ao mesmo tempo, ele sempre teve a moral maior, né? A moral dele não dependia de um deus, e ao mesmo tempo ele era um deus. Isso causava o conflito de que ele agia a partir da moral dele, só que ao mesmo tempo, a moral dele, o objetivo dele moral, não podia ser totalmente concluído, porque ele não poderia salvar todo mundo, e isso seria contra o arquétipo do Ubermensch, né? Então sempre tem esse conflito do tá, beleza, o Superman, ele tem superpoderes, ele tem a moral dele, ele tem esse conflito de que ele quer salvar todo mundo, mas ele não pode salvar todo mundo, e daí tu sempre tem, tá, beleza, eu não posso salvar todo mundo, mas eu vou salvar quem eu posso, porque esse é o meu jeito ninja. A questão é que os quadrinhos, eles nunca foram além disso. Eu vou salvar quem eu posso, ponto. Eu tô usando o Superman de exemplo, porque o Superman é quem moldou o arquétipo do super-herói, mas, por exemplo, no Vingadores 2, também tem isso, né? O grande herói, que é o Homem de Ferro, que ele tenta salvar o mundo inteiro, ele não consegue, e por outro lado, o arqueiro, o Gavião Arqueiro, ele tá com arco e flecha lutando contra robôs, porque é o que ele pode fazer. E teve o Superman Paz na Terra também, que mostra exato. Um pouco esse lado. Superman Paz na Terra também mostra esse lado, né? Ele vai tentar salvar o mundo inteiro, não consegue, ele se frustra. E sempre assim, né? Ou ele não consegue salvar todo mundo, e ele se frustra, ou ele percebe que ele pode só fazer o pouco que ele pode, e aquilo é o suficiente, ou ele salva todo mundo e dá merda. Como no Entre a Força e o Martelo. Ele salva todo mundo, criou o mundo do 1984, do George Orwell. E as HQs param aí. Gatchaman vai além. Gatchaman não se limita em eu vou fazer o que eu posso. Ele discute como o mundo pode ser salvo. Ele faz algo que nenhuma outra história de super-herói fez. E como o mundo pode ser salvo? Léo Convidado Souza. Basicamente é uma coisa meio política a discussão do Gatchaman e do próprio Rui, que é a necessidade de autoridade, de talvez até de Estado e intermediários, assim, porque o Estado basicamente existe porque as pessoas não querem fazer por si mesmas, elas não querem ter a responsabilidade própria, elas querem que intermediários façam a coisa pra elas. Então, o bombeiro faz a coisa pra ela, o governador faz a coisa, o presidente e tudo mais. Isso é representado no Gatchaman pelo primeiro-ministro, pelas autoridades e tudo mais. E a Hajime, o Pericard, de certa forma, e o Rui, eles basicamente não aceitam tanto essa autoridade. A Hajime questiona o JJ lá, o JJ. O Rui questiona todo mundo, questiona os heróis, porque ele enxerga os heróis meio que como uma ferramenta do governo, talvez. E eles querem quebrar com isso. E tanto que no final, vai chegando mais perto do final, eles vão perdendo esses intermediários. O primeiro-ministro, o Rui manda ele fazer uma coisa. E o primeiro-ministro fala, ah não, o que tu pensa que é pra mandar em mim, blá blá blá. Uhum. E aí ele fala que, tipo, eu não sou ninguém, mas só que as pessoas têm que fazer pra elas mesmas. Então eu acho que a minha ideia é melhor que a tua, então vamos fazer a minha ideia. E no fim ele vai lá e faz, né? Porque, sabe, é a democracia, basicamente. Tanto que no final, eles deixam as pessoas com os crowds, que é basicamente porte de arma, uma coisa assim. É mais ou menos isso, né? O crowds é realmente porte de arma. Só que eu acho que ele vai até além, né? Porque eu não acho que a Hajime chegue a negar toda a autoridade. Ela questiona, exatamente. Mas ela não acha que a autoridade é desnecessário, muito pelo contrário. Ela fala, todo mundo aqui quer salvar as pessoas. Tanto eu, que sou uma pessoa normal, tu que é uma pessoa normal, quanto o bombeiro, que tem a função dele, todo mundo aqui quer salvar a pessoa. Então todo mundo é necessário, né, na visão dela. Não só isso, mas todo mundo é uma pessoa normal. Deixa eu falar dessa parte de salvar o mundo, mas vocês acham que Gatchaman levanta um ponto de vista meio anarquista? Sim, até pela parte do caos, de levantar o caos. Ele sim, levanta, mas ele não fomenta no final. Sim. Eu acho que um pouco, talvez. Um pouquinho. É porque anarquista, mas não sei se é anarquista, individualista, mas é que não é totalmente anarquista, porque ainda sobrou o governo, mas eu acho que estão num caminho pra acabar com o governo, porque se as pessoas têm o poder total de, sabe, decidir, e o mundo é tão positivo assim, não tem por que ter governo, as pessoas podem fazer por elas mesmas. Eu acho que o anime, ele ainda quer dizer que, apesar das pessoas terem o poder por elas mesmas, elas precisam do governo, porque sim, tipo, quem faz as coisas lá, quem organiza a galera lá no final é o primeiro-ministro, né? É, mais ou menos. Mais ou menos. Ele tá sendo mandado pelos outros também. É, mas sim, mas ele sempre é mandado pelos outros. O primeiro-ministro, ele não serve pra nada, cara. Ele é um... Mas o importante também é que ele é uma imagem importante. ele tem a função dele. Os bombeiros têm a função deles, né? Todo mundo tem a função própria. Sim, o que eu tinha dito sobre anarquismo é que se tu pegar essa parte do primeiro-ministro no final, ele até levanta. Eu percebi que as pessoas só querem atacar o líder por atacar o líder, não porque o mundo vai melhorar, tá ligado? Porque elas querem extravasar essa raiva nisso. É, elas acham que é uma solução fácil, né? É. No final, acaba virando o que realmente devia ser uma democracia, uma opinião da maioria sobre tudo. Democracia não é a ditadura da maioria, né? É, e a democracia precisa principalmente de pessoas instruídas. São dos princípios básicos, né? Porque se as pessoas não souberem o que elas estão falando, elas vão falar com a merda, né? Sim, sim, mas levando em conta a opinião das pessoas. Tipo, claro, não importa. Claro. Tem que saber o que as pessoas pensam sobre aquilo também, né? É um equilíbrio muito bom, se tu parar pra pensar, né? É um equilíbrio que não era fácil de tu chegar nesse equilíbrio quando eu chegou. Eu queria morar naquele mundo. Uma coisa importante também que é... Que a gente tava até falando um pouco na hora do Sugane, que é a coisa do herói ser uma pessoa e a pessoa também poder ser um herói. Porque as pessoas acham que ser um herói é ser superior que os outros, e não necessariamente, é só uma outra função, assim, que no fim a venha que vai fazendo... A venha não, são donas de casa, Japão, desculpa, não sou eu, tá? As donas de casa ficam fazendo bolinho de arroz pra todo mundo, enquanto o pessoal tá dando espadada nos monstros. Se até o, tipo, o bombeiro, ele faz caderninho bonitinho lá, então ele mostra que as pessoas de autoridade não são tão autoridade assim. No fim, todo mundo é igual, sabe? As pessoas são livres pra fazer o que quiser, não é só porque o cara tá salvando uma vida que ele é super mais importante, o cara que tá dando comida pra uma pessoa. Sim, no caso, as pessoas que salvam pessoas, tipo, bombeiros e policiais, fazem isso porque elas tiveram um treinamento adequado pra isso. Então você pode ajudar conforme o seu treinamento, conforme a sua habilidade, que você pode ajudar com o que você pode, entendeu? Todo mundo pode ser herói. Tem outra coisa que também denota isso, que eu já comentei nessa gravação, que é a questão dos Gatchaman serem super-heróis com superpoderes e usarem o Galaxy, né? E isso também tem a ver com a questão... Eu acho até que tem uma crítica à burocracia, sim. Não a democracia, mas a burocracia. Caso intermediário, tudo mais. Isso, muitos intermediários, as pessoas não acharem que pode fazer alguma coisa porque elas não são, né? Não são super-heróis, não são primeiro-ministro, isso. Não são bombeiros. E ele acaba criticando isso, sim. E tem uma cena que eu gosto, é bastante sutil, mas demora. Isso na real nem é tão sutil. Que é quando o Sugane vai fazer a comida pro Pai Pai e ele faz aquele pratinho todo bonitinho e o Pai Pai come. Ah, tá legal, Sugane, tá bom, obrigado. E daí depois a Hajime vai fazer, ela faz um prato todo bugado lá, todo feio, uma pasta azul louca lá. E o Sugane chega e fala: não, cara, isso aí tá horrível, tá feio, tá bagunçado, não tem como isso ser bom, né? E é a melhor coisa que o Pai Pai já provou. Vocês entenderam a analogia aí de tipo, Sugane ser muito burocrático e não funcionar muito bem, enquanto a Hajime ela é mais solta, e ótimo, tá ótimo, o resultado é bom. É como eu te falei no começo, é uma coisa mais interativa também, né? O Gatchaman Crowds pro Gatchaman. Porque antigamente era uma coisa bem mais burocrática, era uma coisa bem sistemática, era um sistema simplesinho, todo redondinho, ordens de pirâmide sobre liderança, mas o Gatchaman Crowds não tem como estabelecer uma liderança pra um grupo tão aberto, assim. Tinha uma parte em que eles até criam um aplicativo que tá ajudando ali as pessoas no final, tá ligado? É meio que quem puder ajudar ajuda. Não tem um líder que chega assim, ó, vai lá e faz isso. Porra, eu posso fazer? Fiz. Pronto, tá ligado? O que me fode um pouco nessa parte, tu citou aí o aplicativo, é que ele fala: ah, não, é porque o Galaxy não pode cuidar de tudo, porque não pode ter só o Galaxy, não seria divertido, cada um quer fazer a sua parte, inclusive os bombeiros, instituições, e mesmo elas têm que ter o seu valor, e não sei o quê. Mas no final, o Galaxy tá cuidando de tudo mesmo, né? Os repórteres chegam e falam: pô, mas tem uns caras aí com o Crowd, eles estão, né, tão zoando, tá foda. E o primeiro-ministro chega e fala: pô, maneiro. X, olha só, escutou isso? É, então, trabalho teu, vai aí. Ele tá dependendo do X, tá ligado? Ele tá dependendo. Ah, mas ele que pediu pro cara procurar. É tipo o Google. Sim, não, mas o que eu quero dizer é que ele é dependente, saca? No final todo mundo acaba sendo dependente, mesmo não sendo dependente. Sei lá, acho que ele pediu uma opinião, ele não deixou ele decidir tudo sozinho, tá ligado? Eles meio que aprendem um pouco sobre... eles queriam depender exclusivamente daquilo. Eles até citavam no meio da obra alguns personagens, tipo, ó, a gente devia botar esse 50 fazer tudo, porra. Ele é perfeito. Então, pra que bombeiro? Pra que polícia? Esse seu Galaxus pode fazer tudo, tá ligado? Mas a forma como ele coloca dá a entender que ele passou aquela tarefa pro Galaxy. Se eu não me engano, ele fala exatamente assim: ó, X, você ouviu isso? Colete a opinião dessas pessoas. Tipo, coleta aí, o trabalho é teu. Só que ele não faz o trabalho por ele mesmo. Não sei, eu acho que é porque, tipo, a opinião das pessoas iria existir de qualquer jeito. Ele só ia. Ele tá usando mais como facilidade do que como necessidade. Assistente faz a mesma coisa. Você chega lá: João, você ouviu isso? Vai lá e colete a opinião dos funcionários. Vai agora, pô. É mesmo, talvez, mais rápido. É porque quando eu assisti, deu a impressão impressão de que é mais tipo, ó, coleta aí e vê o que tu faz, saca? Mas ele talvez... só achou. É porque faz um tempo que eu assisti essa cena, eu não vou defender tanto, porque já faz um tempo que eu assisti. Não, na cena pareceu bem brusco mesmo, mas é, eu acho que a opinião que eles queriam mostrar ali, que agora eles já sabiam conviver com esse tipo de coisa, mas eles citam muito na obra, se é realmente é bom ter toda essa dependência de uma coisa, uhum. E que sempre tem que saber a hora de desligar. Nesse sentido, eu até entendi. E no mesmo episódio, no episódio anterior, também tem outra discussão relacionada à dependência do Galaxy. Quando o Berg, Corre Berg, finge ser o primeiro-ministro e espalha que todo mundo agora tem o Crowd e todo mundo pode usar a bel prazer. Ele discute isso, né? Ele discute, porra, o que acontece se o Galaxy cair em mãos erradas? Como é que a gente faz? E ele resolve a situação, né? Parcialmente, mas resolve. É bem, eu acho que um último tema pra gente falar, que a gente não falou tanto, é um pouco sobre os New 100 lá e a internet em si. É, esse negócio das redes sociais também, né? Sim, porque os New 100, eles são meio que os trolls, não os trolls da internet, mas eles são aquela galera da internet que gosta de falar muito. Eles são essa galera que geralmente faz mais barulho, que é uma galera mais radical, talvez, que sabe, eles não se importam muito com os outros. E as pessoas normais, entre aspas, tipo a velhinha que tá deitada e o neto tá junto. Ou as donas de casa que fazem comida. Essa galera não é tão radical, são pessoas mais de bem, entre muitas aspas. E o Berg Katze, Corre Berg, ele dá poder pra esses New 100 e os caras fazem muita merda, né? Ele é basicamente a ferramenta que o Berg usa pra mostrar que as pessoas, por essência, são maus, o contrário do que a Radmir pensa, né? Pelo que eu entendi, os New 100, eles não são nem os trolls que ficam reclamando, mas eles são pessoas que se omitem. Eles têm oportunidade de ajudar, eles são chamados pra ajudar e eles não fazem nada. Eles ficam sentados e foda-se as pessoas, né? Isso até o momento em que um certo personagem desse grupinho tem a filha dele na cidade, a cidade tá um caos, e ele fala, ah, agora é foda-se, eu vou salvar minha filha. E eu gosto muito daquela cena, porque mostra que, mesmo que um cara que só queira causar o caos, ele tem sentimentos, tem pessoas que ele se importa. É, essa coisa de que todo mundo é uma pessoa, todo mundo tem sua individualidade, e até contrário do maniqueísmo de antes dos heróis, né? Mesmo pessoas mais escrotas são pessoas. Esses New 100, eles são essa ferramenta do caos da internet, o caos ruim, né? E tem muita gente que pode pensar com isso, que tipo, ó, viu essa internet aí? Essa internet é uma merda. Esses malucos aí. Mas só que ao mesmo tempo tem as pessoas boazinhas que vão se ajudando pela internet. E as pessoas meio que importam, a de meio pelo menos. E esses caras chamam muito mais atenção, porque tu falou que eles se omitem na sociedade, mas na internet eles são os caras que mais falam, que são o pessoal que chama mais atenção. O Ururui, ele meio que conseguiu o objetivo dele, né? Ele fala por do anime inteiro que ele ia evoluir o mundo. Ah, é verdade, atualizar o mundo. Deu merda pra caramba, mas ele conseguiu. Sim, e o mundo no final é basicamente se as pessoas usassem bem o Facebook. Essa é a mensagem no final. Vocês sabem como é que o... Desculpa, eu não vou fazer essa piada. Agora vai. Agora começou, termina. Vocês sabem... Cara, não sei nem como que eu vou fazer essa piada, que merda. Mas tem um cara no Gatchaman que ele só toma coisa de canudo, né? É o Sugane. Corre, Berg. Corre dessa piada, né? O pior é que não foi a pior de hoje. Não, tá tudo bem. Qual que foi a pior de hoje, cara? Ah, cara, tem muita ruim.